Alôzão pro Fábio do Teté. Patrocinador aí, oficial. Aquele rá! Vamos sambar! Faz tempo que faça só você estar aqui. E o que já era noite já amanheceu. Pra ver aquele nosso amor naquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Está em toda. Até parece que o amor não deu. Que o amor não deu. Mas até parece que não sou de amar. Não sou de amar. Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. E todo o céu vai desabar.